Táxi 128, quanto para ingresso 910? Bom dia, dia 5217, voa bom, sim. Chama para descer. Lima, Sanar, chame táxi, Maria. Táxi, Maria, reporte para ingresso 917. Bomba 28, solicita táxi até a cabeceira 110 ou decola da presente? Ingresso e decolagem da pista 10, vento 060 graus com 08 nós, rumba 28. Horas a bordo, confirma? Seja autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera chame a torre, em 1118 decimal 95, ajuste no 03, o TAM 3179. Azul 4039, cor da equipe de solo, reporte quando pronto na posição 08 para o táxi. Sim, gente, o senhor reporte quando pronto no, na, no, através do 08 para o táxi. Papa Romeo, Mike Eco, Mike, confirma para a pista que decola. Ciência, informação em curso de Juliette, copia para Porto Seguro. Bom dia, desço para 4 mil pés, Mitre. Via. Na curva à direita, Sione 0263 no transponder, frequência do controle 119, decimal 80, Mike Eco, Mike. Mike, confirme, talvez? 060 graus com 06 nós. 03, bom voo, Mike, Mike. Barato, Alvaro 50, minha prova na Papatango, Whisky, Anquitão, confirme, pátio, pista que decola? Da 35? Sente o Ishank Tongo. Aguarde um segundo para cópia. O Ishank Tongo autorizado Maceió 190. Saída Pulca, transição Caju, Pulca Jamo Caju, decola da 17. Primeira curva à esquerda, acione 5523 no transponder, frequência do controle 119.80, o Whisky Yankee Tango. Sente, essa rota é Golf 677, Whisky Yankee Tango, confirme PLB. Golf 677, sente, para acionar metáxi, chame a torre, em 1-1-8-9-9-5, ajuste no 0-1-3 do Whisky Yankee Tango. Já estacionado? Vibre acionar, chame táxi, Whisky Yankee Tango. Controle, bom dia, Papa Romeo, Mike Eco Lima. Mike Eco Lima, mil pés, corredor axé. Mil pés, corredor axé, solicita a proa direta para Porto Seguro. Autorizado direto Porto Seguro, vai manter mil pés? Manterá mil pés. Ciente, informe estimado para pouso. Aguarde. 8 e a torre 1-1-8-9-5. 1-1-9-8-0, frequência do controle, o Mike Eco Delta. Controle, o Papa Romeo, o Mike Eco Lima, estima Porto Seguro a 1-1-4-5. Copiado, 1-1-4-5, Porto Seguro, Mike Eco Lima na missão. Na escuta, Mike Eco Lima. É o Mike Eco Delta. Salvador, aqui 4039, com 106 a bordo, 4 horas de vida de autonomia, e deu apoio coordenado para ataque. O azul 4039, autoriza ataque até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre. Em 1-1-8-9-5, ajuste na 0-3, o azul 4039. Sente, via pátio, Índia, torre 1895, 2013, o azul 4039. voz tá, pressionando 6312. Mantenha via maré, via 312. Mantenha via, né, 312. Tráfego Salvador, muito boa dia. Oxalé 6225, está na posição 01, para Brasília no 340, estou sem superbilhete, negativo aí na área. Pronto, cópia. Oxalé 6225, aguarde um minuto da cópia, informação de Juliette, confere, aguarde. Guardando, se possível, adiantaria, saída, sugerida? Momo, Nitsa. Muito grato, não se escuta. Autorizado Brasília, nível 320, saída Momo, após Nitsa, Poído, Upwish 10 até Formosa, após direto destino. Decola da 10, com primeira curva após a decolagem à esquerda, acione 5534 no transponder, frequência do controle 119.80, Oxané 6225. Gente, confio Brasília no 320, saída Momo, transição de Nitsa, após Poído, Upwish 10. DCT Formosa, decola pelo 10, primeira curva à esquerda, insere 5534 no transponder, controle após 119.80, protegeu o Xané 6225. Xané 6225, Regina, pelo Xané 0, após Formosa, após direto destino. Gente, após Formosa, DCT, Xané 6225. Protegimento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 01, bate 1. Chamada por pronto, puxa acionamento, Xané 6225. Controle Salvador, bom dia, até 3179, cruza 2200. Sabe 340, voa, mantenha a saída dela, 3179. Doutor, bom dia, até 3179, cruza 2500. 3179, bom dia, sobe 340, vigilância. 340, possibilidade de voarmos direto da EL? Voa lida, 3179. Lida. Mas pronto para decolagem, autorizado ingresso, Mike é com Mike. Itap, I13. Para 3000, livre da edição em TAP, com 1300 nós de Oxalé 6392. Número 05, indicado? Agora, reduzindo 240. 7. Oi, Tati, viu, sim, que estamos em reporte para ingresso no 97. O Mike tem livre decolagem da pista 17, o vento 050 graus com 09 nós, o Mike é com o Mike. 039, livre decolagem, dono 0, vento 050 graus com 08 nós. Autorizada decolagem, 14039. Jaguar para ingresso, isso quem é que tá? Estou com o helicóptero. Já iniciando a decolagem da pista 17. Após o helicóptero, está autorizado ingresso. Reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Whisky Yankee Tango. 39, decolagem 22, controle 119, decimal 8, bom voo. 798, azul 4039. Aqui é com o Mike, decolagem 22, chame controle 119, decimal 8. Tem um bom voo acionando 0263, o Mike é com o Mike, bom voo. 11980, é o controle 0263, obrigado. 1500 pés na Dael. Controle Papa Romeu, Mike, com Mike, bom dia, decolou com voa direita. Azul 4039, sobe 340, voa Lida. Leva a Leda da Coincidência, sobe ao 340, azul 4039. Mike, é com Lima, controle. Terminado, Mike Eco Lima. Frequência livre para coordenação de tráfego local para ingresso no CTR de Ilhéus, 120, decimal 10. Passando uma chama a torre, 118.95, completa o ILS, 3304. 18.95, né? 3304. E a 312, desce a 2000, pés autorizado, ILS 1013. Para 2000, trazer de ILS 1013, deixa na área 312. Sempre tango na escuta. Tráfego final ILS, a posição vai curvar à esquerda, vai decolar e manter pro até 2000, ok? Cruzar o campo acima de 2500 pés, ok? Sim, vai manter pro de decolagem até 2000 pés e após curvar à esquerda, iniciar a curva à esquerda, ok? Tango tem livre decolagem, dono 7, vento 050 graus com 08 nós. Livre decolagem. Limite localizador. Essa proa desce para 3.000 pés com 1.013. 3.013 vai manter a proa, limite localizador. Agora no 605. Afirmativo, redução para 180 nós, 180. 180, 605. 3304, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 0 no 3. Aguardando. Eco Delta, autorizado ingresso no 7, reporte pronto para decolagem, o Mike Eco Delta. Porto Seguro, é Ilhéus ou Porto Seguro? É, Porto Seguro. Ok, direto Porto Seguro, o seu transponder é preciso que mude mais uma vez, para 0410, 0410. 0410, entendido, está presente, pro direto Porto Seguro, Mike Eco Mike. Afirmativo, estou precisando também dos estimados para através de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. 500 pés, e vai chamar agora o controle em 119, decimal 8, tem um bom voo. Bravo, bravo, bravo. 1147, é o Mike com mais um. Com pro Açul, o mesmo vai cruzar o campo acima de 2500 pés, não vai interferir com sua aproximação. Tem livre pouso na pista no 0, vento 050 graus com 09 nós, então é 3304. Tem livre pouso, 3304, informa que em caso arremetido vai arremeter em frente. 25, 3325. 25, obrigado. Mantenha a posição, Mike, que o Delta guarda. Para a esquerda, voar direto posição. Para a esquerda, para bloqueio e puca. Para o 605 pode interceptar o localizador? 605 Duna, autorizado LS. Duna LS, autorizado 605. 5217, vetor sequenciamento da voa na proa 200, desce até 3.000 pés, 5217. Estabilizar o campo, chanel 6312, estabilizado. 6312, chama a torre 118.95. 1895, 6312. 35217, copiou o controle? Negativo, prossiga. Pra voar na proa 200, sobre vetor. 200, sobre vetor. Afirmativo, vai descer até 3.000. Gente, até 3.000, 2.00, 6.3, 1.2. 3.1.2, quanto é a aproximação, guarde pista livre, 1.013 no altímetro. Com 1.013, aguardando, 6.3, 1.2. Controle Salvador, bom dia, tá 3.732, com a informação Juliette, explosão 8.0. No 605, desce agora para 2.000 no 605, agora. 2.000, 605. Desce de imediato. Copiou para manter 3.000? Afirma, está mantendo 3.000 na proa 200. Para ingresso 97 na Papá. Ultrapassou o custo localizador. Já está listando o tráfego. Grande vetor, hein, Salvador? É, o companheiro não ouviu. Posso fazer nada. É, não pode, realmente ninguém pode fazer nada, é isso aí. Tô fazendo agora, né, companheiro? Paguei uma pro colega aqui, ele não obedeceu, simplesmente aprou outra posição. Tô fazendo agora, mandei só descer. Solicito ser efetuado o reporte. Azul 4039, chama agora o centro Recife 251, no termo 3325. 251, 3325, Azul 4039. Bom dia, Salvador, 3732, atingiu 150. Bom dia, 3732, para 2.000 pés com 1.013. 3732. Bom, meu golfinho, aguardando. O Delta livre decolagem, dono 7, o vento 050 graus com 8 nós, o Mike é com o Delta. 795. 5217, curva esquerda agora, proa de Duna, reassume Duna, desce para 2.000, autorizado LS 1.013. Esquerda, cruz de Duna, desce para 2.000. Correio Salvador, 605, bom dia. Zero cinco, bom dia. Na aproximação, aguarde a autorização para pouso, altímetro no 013, padrão. No aguardo no 013, vou no 605. Chané 6312, autorizado táxi até o Traverso 06, quando lá irá seguir o follow-me até o portão 08. Autorizado táxi até o Traverso 06, quando no mesmo, guarda o follow-me para o 08, Chané 6312. Final de 3 milhas, bravo, que Luiz, que no 7. Vem com o Delta para o solo. Com Delta Decolos 3-1 no controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. Grato, até nós. Essa aí, reposta cabeceiro no teto agilizando, pronto para decolagem, Romeu Golfito. Salvador, muito bom dia, hoje papapá, mais tempo dela. Pouso no zero, gol no menos 05. Mike, é com o Delta, prossiga. Ok, senhor, está cruzando agora 700 pés, curva à direita, na proa de Manati, autorizado meu. Direto Manati, chama repórter 20 milhas fora, Mike, é com o Delta. Maria Rodel da chama na Passará, comandante 23. Serviço já terminado, 5 milhas para Coral, chama Ilhéu Zão 20 decimal 10. Mantém, mantém o tempo. Boa 28. Descendo para 2000, mantendo a via bom, foi autorizado aliás, reporta estabilizado. 3732, redução de velocidade para 200 nós, número 3. Vai descer até 3000 pés com 1013. Para 2009, tem que ser 7 torre 118, 95. 1923. Wait to copy. Okay, I'm ready to go. 19. Então, Salvador, 527, ILS. 5217, bom dia, quanto na aproximação, aguarde aí, pista livre. Aguardando pista livre, 527. Meu golfito, decola os 34, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tango, Romeu Golf Victor, decola na Abo, na Cisco. Papa Tango, Romeu Golf Victor, contato radar, sei da Arvo, nível 100. Abo, acendendo, livre da gestão. Esquerda é um Charlie 150, aproximadamente final de 3 milhas da cabeceira 17, não vai interferir com sua aproximação. O vento é 050 graus com 08 nós, tem livre pouso, pistão 10, trip 5217. Depois, já tem baixado travado. Jet. 9 decimal 8. Say again, please, another aircraft, call you and test my clearance. O 1923, cleite Guarulhos, via Upper Zulu 16 until Belo Horizonte, after flight plan route, flight level 360, Gael Departure, Leda, until bridge, Departure 10, first turning right, Skok 5536, Salvador, approach control, frequency 119.8. Ok. Clear to Guarulhos, flight level 360, via Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. And the departure is Dial Leda, bridge, bridge turning right, 5536 for cold and 119.8 for control, 119.3. 119.3 is called key 5536. 5536, 1923. Well, 19223, read back correct, I report for taxi. You're reporting right on bridge number 3, so 19223. Solo Salvador, outro, né, 625, curso, acionamento, posição 01. Chané 6225, da equipe de solo, reporte para taxi. Coordenação de solo, reporte para taxi, curso, Chané 6225. 1709. Decisão 7732. Bravo que Luiz que tem livre pouso na pista 17, o vento 060 graus com 09 nós, o Bravo que Luiz. Papa Alfa Tango Whisky, Yankee Tango, Estação Centro Recife, 12 secundária, 12545. Boa, pra sua Bonela. 126, decimal 85. 29%, 12545. Controle, doutor 3859, a senhora autoriza passar pelo abaixo de 4 mil? Prezado, livre de restrições, continua descida para 2 mil países, destino 013. Livre de restrições, continua 2 mil, 1013, 3859. Do 3732, informa o tráfego na posição de 12 horas no momento, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, Papa Alfa, Tanco 4. Você confirma para o 3732? Afirmativa. Tráfego no momento, 2 horas, 4 milhas, mantendo 3 mil pés, rumo oeste, Papa Alfa, Tanco 4. Ok, está no perfil da chegada, descendo 4 mil, tá? 3732. Vamos lá, contar, até você junto. Papapá, Mike, Echo Delta, sequência livre para coordenação. Temo Bravo que Luiz, que solou as 4-0, já livrou, tem um bom dia. Solo para o táxi, que é o Oceaner 2285, com 75, a bordo 4:40, autonomia, Fernando, Goiânia. 4:40, Goiânia, confirme PLB? 75. Confirme? 75 a bordo, Oceaner 62. Eita, dois ataques até a ponte de espera, via Índia, a ponte de espera chame a torre, em 118.95, o assistindo 013. Via Índia, ciente das duas, que ponto de espera 10, torre 118.95, Oceaner 62. Salvador, Oceaner 6225, ponto de espera 10, completamente pronto. Então, Oceaner 6225, bom dia, mantém a posição. Mantendo a posição, Oceaner 6225. Torre Salvador, está 3859, passou Ilha Sierra, visual, 204, trabalho. Bom dia, 359, altímetro padrão no 013, vento 060 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso 110, 3859. visual, tá 3732. Gente, chame torre na frequência 198 do decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3732, final, visual. Bom dia, tá 3732, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro padrão no 0, no 3. 3732. Patrulha 59, no solo 45, direita 219, solo, bom dia. 219, obrigado, bom dia. Bom dia, Alta. Tá 3859, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Visuais, tropa modificação, e no final solicito 085, está chamando o pouso em Jaquié, aos 1110, Rolinho Golfe Vitor. Gente, copiado, aguarde autorização. Estou botando o Romeu Golfe Vitor. É. Após a passagem do tráfego na curva, o Xanamé 225, após, ali mantém cabeceira 1-0. Após a passagem do tráfego na curva, ali mantém o Xanamé 225. Papatango Romeu Golfe Vitor, plano modificado, zona 046, autorizado manter nível 085. Autorizado 085, Romeu Golfe Vitor. Dois solos 47 à direita, solo 219, bom dia. Direito 219, 3732. Salvador. Um bom dia, Tan 3732, livrou-se. 3732, bom dia, autorizado a táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, Tan 3732. Torre 25, tem livre decolagem da pista no 0, vento 070 graus com 08 nós. Decolagem autorizada, Oceaner 6225. Bom, 1923 mantém posição. Ok, mantém posição. 225, decola 49, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, boa, Oceaner 25. Bom dia, Oceaner 6302, informação Juliette, autorização para Recife. Oceaner 6302, informação Juliette, confere. Um minuto para cópia. Pronto, cópia, 302. No perfil Romo. Oceaner 6225, bom dia, contator da radiocolagem, saída Momo, nível 320. 320 em ascensão, Oceaner 6225. Tango Romeo Golf, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. Boa, 9923, coordinate with World Staff, report for taxi. You will report and rest the taxi on 923. É 6312, copia. Copia, 6312. Autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju. Decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, acione 5546 no transponder, frequência do controle 1-1-9, decimal 8-0, Oceaner 6312. Cuidado 350, Upper Whisky 58, para Recife, decola na Cuca, Caju, 1-0, curva à esquerda, controle 19-2, acione a transponder 5546, Oceaner 6312. Oceaner 6312, cotejamento correto, reporte pronto para puxa chamamento, portão 08. Reportando. 319, bom dia, autorizado com chegada bom, se desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste 1013. Clearance 1923, 176, person on board, 2050 minutes to endurance, alternate Galeon. For 1923, clear taxi at your holding point via India, holding point contact the tower, 118-195, QNH 1013. 1013, QNH, down via India, 118-195. Have a nice day, go 1923. Controle. Controle, Oceanair 6225. Solicita, se possível, o controle de fluido presente. Terminação, Oceanair 6225. Confirme, aguardar. Afirmativo, aguarde a terminação. Eu aguardo. O Oceanair 6225. Morning, go on 923 on 1.181.0, ready to take off. Controle de fluido, possível, até e o corpo, 6225. Sim, chegou. 3, line up and take off on 81.0, go on 923. Voando puído, Oceanair 6225. Voando Oceanair 6225, chame centro Recife em 12685, alterna 12545. Transferindo para Recife 12685, secundária 12545, Oceanair 6225. Gol 605, gente da Juliette. Ok, bom dia, gol no 605, tá pronto pra cópia? Prossiga, senhor. Ok, tá autorizado o Galeão, o nível é o 360. Prossegue na UP Zulu 10 até SMAP e completa a chegada lá no Galeão. A decolagem da 10, curva à direita, subida da EL após Leda e após DCT Bridge para interceptar Zulu 10. O controle 119.8 e o transponder é o 5547. Autorizado Galeão, 360, Zulu 190, SMAP 190, direita da Leda Bridge, intercepta Zulu 10, 119.8, 5547, economia 05. Correto, vou no 605, chame quando pronto para o pushback e acionamento. 05. 923, Airbornet 58, call 119 decimal 8, control departure, have a good day and good flight. Continuing with departure 198, go 1923, have a nice day, nice Sunday, bye bye. Salvador departure, good morning, go 19-203, passing 2050, flight level 360, dial, Lida. Go 19-203, good morning, radar contact, dial departure, climb and maintain flight level 360. Climb and maintain 360, go 19-203. Mike Charlie Alpha, Solo Salvador. E qual o destino? Ok, tá pronto pra conta? Ciente, autorizado. Destino Serra Delta Lima Eco, Rio de Pontas. Nível 1-80. Até 170 milhas de Salvador, após modificar as regras e descerá ao 085. A decolagem é da 17, curvará à direita após subida Arbor, após Arbor DCT radial 281 de Salvador. O controle 119 decimal 8, a torre 1895, o transponder é o 5544, Mike Charlie Alpha. Cotejamento, Mike Charlie Alpha, você encontra cenário está? Gente, chama a torre para acionar a boa viagem. Salvador, bom dia, o Triple 221, ciente da informação Juliette, para autorização, Vitória da Conquista. Triple 521, autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor direto, Vitória da Conquista. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5556. Tripe 5221, autorizado Vitória da Conquista no 200, decola da 10, curva à direita após, sai na Arbor. Após direto Vitória da Conquista, controle de saída 5980 e o transponder 5556. Correto, Trip 5221, chame para o push e acionamento no pátio 3. Mariano. São Salvador, bom dia, o Dan 3304, informação de Juliette, Cidia 04 para a Costa Brasília. Dan 3304, bom dia, está autorizado Brasília, o nível é o 340. Via Upper Zulu no 7 até o destino. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor direto Elefa, vai interceptar Upper Zulu no 7. O controle 119 decimal 8, o transponder é o 5550. Tan 3304, autorizado Brasília no 340, decola da 10 com curva direita, para sair da Arbor, DCT, Elefa, Pós, Upper Zulu 17, controle 198 e o código transponder 5550. Correto, Tan 3304, chama para puxar e acionar. Vai chamar o Tan 3304. Turner 6312, posição de número 8, pushback acionamento. Questionar 6312, autorizado o pushback. É, apenas para informação, temos aí a obra, a retaguarda. A Infraero já está ciente da forma do seu pushback. O senhor deve acionar os motores apenas próximo aqui ao gate 05. O seu pushback será efetuado de cauda até aqui a saída do pátio 3. O tratorista já está ciente. Chama para o táxi, Oxené 6312. Ciente do procedimento de push e acionamento do motor. Vamos reportar táxi 6312. Salvador 605, gate 5, pushback acionado. Ok, gol no 605. Aguarde só um instante. Temos um Airbus da Oceanair. O tráfego vai ser puxado aí para próximo ao gate 5, devido à restrição operacional da aeronave. Aguarde no gate 5 para o pushback, gol no 605. Na escuta, 605.